os fariseus vieram com suas tradições, repreendiam os discípulos por suas ações. Mas Jesus nos ensina que o que importa é o coração, não é o que entra no homem, mas o que vem da intuição. Abre, Senhor, os nossos olhos, transforma o nosso ser, purifica, toca em nós e faz o nosso coração viver. Em Ti encontramos vida, em Ti a nossa luz, com fé seguimos adiante, pois só em Ti, Jesus. A mulher sirofenícia com fé a Ti se lançou, mesmo entre os desafios a sua voz ressoou. Ela clamou por sua filha e a Tua graça chegou. Um milagre aconteceu e a libertação chegou. Abre, Senhor, os nossos olhos, transforma o nosso ser, purifica, toca em nós e faz o nosso coração viver. Em Ti encontramos vida, em Ti a nossa luz, com fé seguimos adiante, pois só em Ti. Português e Welsh.